Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Pode quest. Fernando Seco tá quase um hat-trick de aberturas do podcast. Valeu, cara. Você tá se revelando agora. Eu, infelizmente, sou contratualmente obrigado a falar podcast na área. Chegamos. Mais um episódio, ó. Que semana, cara. E3 2015. Todo mundo tá falando dela, mas só aqui você ouve sobre a E3 dos desenvolvedores, de membros da indústria que falam com vocês aqui em português. Quem são esses membros? Sou eu, Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA na EA em Vancouver. E junto comigo, Fernando Seco, provedor das nossas novas aberturas, que é programador da BioWare em Montreal. Beleza, Fernando? Beleza, achei que você ia dizer, não, eu, Fernando, que é provedor desse, já ia tangenciar pro Rafa, né? Foi promovido a programador de abertura do podcast. Rafa Kunen, pra que todo mundo saiba, também tá aí. Ele é game designer da Gameloft em Toronto. Beleza, Rafa? Beleza. Então tá, ó, hoje a gente vai começar diferente, hein? Tem uma pergunta pra fazer pra vocês. A pergunta do dia, valendo um ponto pra quem der a melhor resposta. Pergunta é, né, baseado que essa foi a E3 das mulheres, tanto no palco quanto protagonista dos games, quero saber de vocês, que jogo vocês gostariam de ver uma protagonista feminina? Seco, qual é o seu jogo e por quê? Eu acho que um jogo que ia ser bem interessante em protagonista mulher ia ser Shadow of the Colossus. Olha! Pelo fato de que é um jogo que não tem voice-over, é mais sobre expressão, não só de como o personagem vê o mundo dos gigantes e como ele sofre o fato de ele estar tentando trazer de volta a amada e a relação com o cavalo e tal, e o struggle pra ganhar dos gigantes, sabe? Então eu imagino que, só pelo fato de não ter essa coisa de menino ou menina ser só sobre sentimentos e gameplay, eu acho que ia ser muito legal ter um protagonista feminino. É um jogo que realmente não... O gênero do protagonista não te diz absolutamente nada, né? Não, mas aí mas o legal é que você pode brincar com as coisas que ele não precisa te falar, porque tem vários momentos que tem as expressões, tem a maneira com que ele se relaciona com o cavalo, como ele combate os monstros. Então eu acho que ia ser massa ver isso de um ponto de vista de um protagonista feminino. É, a resposta é forte, né, Rafa? O que você acha? Não foi melhor que a minha, mas é bom. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Acho que é interessante no sentido de que até porque ele estava indo, o objetivo dele, né, é conseguir ressuscitar, conseguir curar o amor da vida dele, né? Isso também não quer dizer, ser homem ou mulher também não faz diferença, sabe? Ali no começo talvez faria alguma diferença naquela animação, mas em termos de resto acho que não. O propósito maior seria o mesmo, não. Então fala pra gente a sua resposta. Qual jogo você gostaria de ver uma personagem feminina e por quê? É, esse jogo eu joguei há muito tempo atrás e é um dos melhores jogos que eu já joguei, eu falei aqui no podcast. Mass Effect. Não, filme chato. Esse já tem. O meu Mass Effect é mulher, cara. Não sei quanto teu, mas a minha Shepard é mulher. Mark of the Ninja. Eu voltei a jogar esse jogo ultimamente. A abertura, né? Tem aquela ninja parceira dele. Sim. E ela, pô, o voice acting dela é fenomenal, sabe? O jeito como ela se move, assim, acompanhando tu no, durante o live ao tutorial, te dizendo as coisas. Eu fico pensando, pô, eu queria ser ela, cara. Não queria ser esse pé de chinelo aqui. Sabe? Eu queria ser esse cara pé de chinelo. Eu queria ser ela. Ela é muito mais badass do que o meu personagem, sabe? Daí eu fiquei pensando, tá, então voltei a jogar esse dia e, pô, eu acho que seria Mark of the Ninja pra mim. Maneiro. E minha resposta, o jogo que eu queria ver é um protagonista feminina, cara. GTA. Eu acho que ia ser muito foda. A mulher badass tocando terror na cidade, entendeu? Uma cena dela cara, botando o chefe da máfia pro chão, pisando na cara dele com um salto alto, sacou? Ia ser muito foda. Mas como é que faz o strip club, Dwayne? Ué, você acha que não tem strip club pra mulher, porra? Não é isso, eu tô perguntando. Ué, faz o strip club, porra. Então, bota os marmanjos lá dançando pra ela de cuequinha de leopardo, porra. Cara, eu acho que vocês estão sendo muito sexista. Mulher também pode gostar de mulher, cara. Ah, isso também. Não, eu tô vendo, tava trolando de liagem. Não, pode crer, mas pode mesmo. Mas eu penso mais assim, não tava nem pensando em cena de sexo ou de frequentar bordel, não. Eu tava pensando mais na power trip que é GTA, sacou? Então, porra, ter uma protagonista feminina ali ia ser muito foda naquela cidade, se tornando entendeu? A pessoa mais temida da parada, assim. Vocês estão ligados que no GTA V pro PC tem as ferramentas pra fazer vídeo, né? Daí lançaram, sim, eu tenho acompanhado alguns, tem um cara que fez um vídeo de uma heist feita por uma mulher. Ah. E tu pode escolher qualquer personagem e tal pra fazer, né? Uhum. Daí ele pegou, montou uma personagem mulher e ele montou um vídeo de uma heist, assim, ela roubando o negócio e fugindo da polícia e tal. Cara, ficou muito legal. E agora que tu mencionou isso, eu lembrei, pô, e ficou legal no vídeo, assim, era só um vídeo. Não tem por que não funcionar, sabe? É, eu acho que ia ser foda. E agora, pra quem a gente dá os pontos? O ponto. Quem ganhou? Faz a comunidade escolher, pô. Tá bom, a comunidade vai escolher então. Vota pra gente aí. Quem que você achou que respondeu melhor a pergunta do dia? Se isso aí der certo, a gente faz nos próximos episódios também. Mas eu vou dizer pra vocês, Léo, assim, um dos jogos que eu havia pensado que eu acho que ia ser massa. Olha ele aí querendo já influenciar a opinião. O que o Seco falar a partir de agora não vale. Eu estou cumprimentando você. Tá, vai. Só isso. Era o Red Dead Redemption. É. Pelas quase as mesmas razões que você falou. É. Portanto, eu tô elogiando você também. Obrigado, viu? E, pessoal, vota em mim, então. Eu acho só, se quiser o meu comentário só no Red Dead Redemption, eu acho que seria um pouco mais difícil, porque naquela época, mulher era vista de uma maneira diferente, né? Então, daí se elas quisessem manter a autenticidade que eles querem, porque hoje em dia não existe mais essa diferença, mas antigamente existia, né? Ah, só pra deixar claro, na época ficcional do jogo que você tá falando. Isso, é. É isso, claro, que eu tô falando. Sabe, não na época que o jogo saiu. Não, é. Na época que o jogo. Na época ficcional do jogo. Daí eu acho que eles teriam que forçar um pouco demais. E talvez, pro gosto deles, pudesse parecer um pouco artificial, né? Se aquele personagem, né, fosse, na verdade, uma mulher. Acho que teriam que forçar um pouco mais, porque naquela época podia existir, óbvio, mas não sei se. É, eu acho que se acontecesse, aí a história ia girar em torno do fato dela ser uma mulher e estar fazendo o que ela está fazendo. Isso. E nem tanto em torno dos objetivos dela. Né? Eu acho que ia ser uma coisa tão, que ia chocar tanto aquele mundo, que ia ter que ser sobre isso. Né? Ia ter que ser aquilo sobre o qual todo mundo está falando naquele mundo. Semana da E3, não tem como a gente não falar dos anúncios, aliás, fantásticos, hein? Eu, cara, não me lembro de uma E3 que eu fiquei tão empolgado com várias coisas, apesar de muitas surpresas terem sido spoiladas antes, ainda sobrou coisa suficiente para durante, pelo menos para mim, né? Que me deixaram realmente ligadão em todas as conferências. Não sei como é que foi para vocês, o que você... Rafael, balanção da E3... Bom, ruim, ótimo, o que você achou? Cara, eu achei a melhor E3 que eu já vi. Que eu tenho memória, assim. Eu não lembro de uma outra E3 que eu me empolguei tanto. E todas as conferências, todas elas tiveram algo que eu achei, pô, massa, isso é foda. Tô esperando por isso. Todas elas, desde até a pior delas, teve alguma coisinha que eu achei massa. Entendi. Sabe, isso não é toda E3 que tem. Eu acho que o balanço eu achei muito bom. Essa E3 foi foda. E você, Seco, achou o quê? Eu suporto as palavras dessa pessoa. A gente suporta todo dia, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente fica suportando, né? Não, eu acho que o Alpo tá certo. Eu gostei muito, assim, sabe? Eu achei que foi muito pegar a E3 do ano passado e tacar uns esteroides nela, assim, sabe? Ah, tá. Eu, mas... Porque teve muitos jogos que já tinham sido anunciados, né? É, teve bastante coisa que apareceu antes, que reapareceu, mas em esteroide, assim, sabe? Com umas ficadas boas. E um monte de novidade muito foda, assim, que vão comentar logo logo. Entendi. Então essa foi uma E3 sob efeito de Steam Packs, pra fazer o segue para o que a gente vai falar primeiro, que é a conferência da Bethesda. Aconteceu no domingo, foi meio que no dia menos um da E3, né, no dia anterior ao início oficial. Mas, cara, eu tava naquela dúvida, né? Bethesda vai mostrar o que exatamente? Assim, será que ela tem material para fazer uma conferência inteira própria? E eu fui convencido rapidamente que sim. E, porra, ia ser muito escroto se não tivesse tido, sabe? Uma conferência da Bethesda, porque... É, eles mostraram muita coisa legal. É, Seco, você, eu sei que ficou bem impressionado também com alguns dos jogos, mesmo que eu também fiquei. Fala pra nós, então, o que você achou da conferência da Bethesda? Quais os jogos que você ficou mais empolgado? A conferência da Bethesda não assisti, mas eu vi alguns trailers, principalmente dos que me interessavam, que era Fallout, Dishonored, Doom. O Doom eu não sei, cara. Senti assim... Sei lá. Como assim você não sabe? Ele, tipo, parece. A música e os level design lembra um pouco até o original, o Doom original, mas. Sei lá, cara. Mas... Played weird. Você acha? Você jogou? Não. Tava olhando. Sei, tá zoando, tipo, várias coisas, tipo, sabe, agora tudo tem que ter. É, tipo, animação quando você tá subindo as coisas, tudo tem que ter isso, tudo tem que ter animação badass de. Disso e daquilo, ele pisando na cabeça dos caras quando derrubando, eu achei todo desnecessário. É, pegando a própria perna do cara e dando na tipo, cara. Tipo, chegou a... Eu não sei, assim, sabe? Parece que os jogos do People Can Fly, como que é o nome lá do... Pô, esqueci. Ah, é Bulletstorm. Não, tudo bem, mas... Não, o que você falou, cara, os trailers, tudo é tudo que interessa, né? É, Rafa, você tá comigo aqui, Doom... É, esquentou lá um foguinho antigo que não tinha mais de novo ou não? Ah, não. Então tá. É, sei lá, eu não ligo mais pra Doom. Eu ligava na época, mas hoje em dia pra mim, deixa morrer. Igual Sonic pra mim, deixa morrer, cara. Deixa lá no canto dele. Igual Sonic. É, cara, deixa. Era bom pra caralho antigamente e era bom. É tudo bem que era, não precisa mais ser, cara. Deixa morrer, faz alguma coisa diferente. Sei lá, eu não ligo pra Doom. O que eu ligo muito... acho profano. Polar opposite, assim, do Doom pra mim foi o Fallout 4, né? A gente já tinha visto o anúncio antes da E3, que é o todo mundo já sabia que eventualmente ia sair, né? Vários vazamentos de todo lado. Mas, porra, tá parecendo muito foda, cara, aquele Fallout 4, puta que pariu. Porra, sei lá, todos os mecanismos de craft do jogo eu achei extremamente interessante, que eles acertaram no sentido de que é o core de um pós-apocalipse, é o salvage, sabe? É pegar restos de coisa e montar tuas próprias coisas, sabe? Porque não existem fábricas, não existe mais, sabe, pesquisa e desenvolvimento, não. É pegar o que sobra da civilização passada e montar as coisas. Então isso, esse core, essa feature, a gente até falou num podcast passado, não lembro qual foi, de pegar features, que é de mecânicas de jogo que combinam totalmente com a narrativa, né? Com a história, com o cenário do jogo. E eu acho que, porra... Humilharam aí no Fallout, no sentido de... Esse é o exemplo perfeito. É, de elaborar todo o sistema de craft, não só de armas, como também de shelters, de meio que Minecraft, né? Que tu pode criar tua casa, tu pode criar toda uma comunidade, pode criar uma pode defesa. Pode criar teu barraco, né? Isso, pode criar umas defesas pra jogar, tipo, um minigame de tower defense pra proteger tuas coisas. E isso eu achei legal também deles, que é opcional, né? Tu não precisa fazer isso pra aproveitar o jogo. Quem quiser só pra experimentar, fazer um negocinho ali e continuar com o jogo normal, pode fazer. Achei bem legal. Pra não ficar muito tempo no Fallout, porque a gente tem toda a conferência pra falar ainda, vou mudar pro Dishonored 2. Eu gostei muito do Dishonored, do primeiro. Os DLC também gostei muito. Fiquei feliz de que eles estão mantendo a história, mudando o personagem principal pra menina que tu com quem tu interage no primeiro. Não vou dizer quem é pra quem não jogou. Yes. pô, achei legal que estão voltando com essa franquia. Tô feliz, assim, quero esperar pra ver mais. E por último, quero mencionar também o Fallout Shelter, né, que é o jogo pra iOS que eles anunciaram. na Bethesda também, e que passou Candy Crush, cara, como o maior grossing do jogo, assim, o maior arrecadação, o maior número de vendas, assim, é, na App Store, assim, cara, em uma semana já passou o gigante de, que é o Candy Crush Saga, sabe, no top grossing, né, e eles não tão... Não ligaram pra como eles vão exploitar o jogador, pra como eles vão ficar te empurrando coisa pra comprar toda hora, sabe? E mesmo assim, vende pra caralho, provando que um jogo bem feito, assim, um jogo por trás de uma premissa interessante, faz dinheiro pra cacete também. É, um amigo nosso, né, o Igor de Castilho, cansa de falar que freemium ou free-to-play com microtransactions tem o jeito good e o jeito evil de fazer. Acho que o Fallout Shelter tá provando que, cara, pelo menos pelo... Eu achei muito legal a maneira como o Todd Howard colocou, sabe, o processo deles de chegar à conclusão de fazer o Fallout Shelter. Pô, a gente curtia iPhone igual todo mundo, a gente, entendeu, via os jogos que tinha nele, tinha algumas coisas que a gente gostava e algumas coisas que a gente colocou na cabeça que não ia fazer igual, que é essa coisa da exploitation, entendeu? E fizeram um jogo, cara, super carismático, assim, eu tô jogando ainda, cara, curti pra cacete Fallout Shelter, tô curtindo e... Pô, faço minhas suas palavras aí. Eu fiquei feliz, assim, de ver os caras como a Bethesda, entendeu? Meio que mostrando pro mundo, ó, dá pra fazer, entendeu, free-to-play com microtransactions de um jeito foda, entendeu? E sem abusar do consumidor. Eu queria só comentar um negócio, sabe, só falando do trailer que passou. Eu achei interessante o trailer, porque pela primeira vez, as coisas da Bethesda que eu vi, ele é menos... Me pareceu ser menos sobre... o mundo e sobre a vastidão e mais sobre quão badass é o protagonista pode ficar e boss fight, sabe? Tipo, logo você pega uma armadura e logo vai com uma Gatling matando todo mundo, vem o boss e tu faz boss fight, sabe? Eu achei isso uma abordagem bem diferente, sim, sabe? Um pouco mais mainstream do que eu tô acostumado. Depois disso, né, na segunda-feira, logo de manhã cedinho, tivemos a conferência da Microsoft. E eu também curti bastante a conferência da Microsoft, mas em grande parte por não saber o que viria depois, né, na E3. Mas no momento onde eu assisti a conferência da Microsoft, eu tava achando super, super maneiro, eu tava achando que era uma das mais fortes da conferência, mas depois eu fui provado errado. Vamos chegar lá. Mas... meu destaque, cara, tem que ir pro Halo 5 The Guardian. A piada, ela é tão óbvia que até o Rafa já adivinhou. O Record, cara, curti o Record. Achei que tem um conceito interessante ali. Sei lá, foi uma surpresa, né? Um título que a gente não tinha a menor chance de a gente esperar. E outro destaque pra mim, eu gostei muito do que eu vi do Rise of the Tomb Raider. Mas, Rare Replay, a gente reclama tanto de remake, relançamento, né? Tá aí um relançamento que, cara, eu vou curtir, voltar lá e jogar os jogos da Rare que eu não joguei ainda, né? E até a brincadeira que rolou no Twitter foi que, com o anúncio do Rare Replay, que são 30 jogos da Rare pra comemorar os 30 anos da empresa, o Xbox One agora, então, oficialmente tem mais retrocompatibilidade com o Nintendo 64 do que o Wii U tem. Que foi engraçado. Mas... fala aí vocês, o que vocês acharam da conferência da Microsoft, vai. Cara, eu, assim como tudo no início, tô achando, pô, tá, começou bem essa E3, começou bem, eu acho que Xbox vai humilhar. Mas daí O resto nos provou errado. Mas pra mim, cara, as coisas que eu achei mais interessantes da Microsoft não foram nem jogos, cara. Foi, como tu falou, backward compatibility, que eu acho que, por uma coisa que eles consideravam impossível, sabe, que eu acho que a Sony ainda considera impossível, eles terem feito, sabe? Por mais que tenham começado com poucos jogos, eles estão inclusive ouvindo que a comunidade, quais jogos a comunidade quer pra tentar colocar, tô achando fantástico. E os jogos de 360 que você tiver cópia digital, você vai poder jogar de graça. Quer dizer, de graça, exatamente. Quanto eu posso, vou poder, se os jogos que eu quero jogar, vou poder aposentar o meu 360 e jogar eles no Xbox One, o que é fantástico. Sabe, eu gostei também do HoloLens do Minecraft, cara, porra, eu não sou jogador de Minecraft, mas a demonstração da tecnologia em si, acho que é promissora, assim, ficou ficou muito legal. Cara, a gente tava viajando nessa ideia ontem lá na EA, pensando na mesa da sala, tu com o controle na mão, o HoloLens na cara, jogando FIFA. E o campo é a mesa, sacou? E você vê os jogadores assim, você vai fazendo espaço. Cara, que foda que ia ser jogar o FIFA no HoloLens, cara. Sim, imagina, tipo, MOBA, sabe? Jogar Dota, coisa assim, League of Legends, sabe? Tem jogos que tipo, se encaixa, sabe? Tu só precisa só falar o jogo, que na tua cabeça já processa como é que iria funcionar, sabe? É, pode crer. Cara, é promissor, assim, é um início, claro, acabaram de mostrar o primeiro caso de uso, assim, mas acho que é promissor, cara, mas vamos ver, né, vamos ver no que dá. Um shout rapidinho só também pro pessoal da The Coalition, que é o nome novo da Black Tusk Studios, que é aqui de Vancouver, eu tenho vários amigos trabalhando lá, e finalmente eles podem falar pro mundo o que eles estão fazendo, que é Gears of War Ultimate Edition e Gears 4. Foi mostrado lá também, achei bem maneiro o trailer do Gears 4, e feito aqui no quintal da gente, com várias pessoas que trabalharam na EA, que trabalharam no jogo da Copa do Mundo, por exemplo, e saíram pra fazer Gears 4. Então foi bem maneiro ver, assim, o resultado do trabalho deles lá, foi muito legal. Seco vai falar de Microsoft? Então, eu, apesar de vocês trollar o Halo dessa vez, eu devo dizer que... Não, peraí. Não, isso aí, a gente combinou quando começou o podcast lá em 2010, que esse momento não ia chegar. Não importa, não importa. Temos, tipo, uma pequena justiça tem que ser feita, que é... Pelo menos eles estão tentando fazer uma coisa mais interessante. Tá, mas porra, isso aí não é difícil. Não. Você não entende, cara. Eles estão tentando, cara. É tudo... Cara, aquele jogo é tudo sobre o Master Chief, cara. É, tipo, costumava ser, é tudo sobre o Master Chief. Uhum. Agora, como é que você, tipo, muda isso? Tipo, que nem o Marcus Fenix do Gears, cara. Agora ele vai apresentar um cara novo, sabe? Será que vai ser tão carismático? No gameplay trailer parece um bundão, sabe? O do Halo, tipo... será que vai ser mais carismático que o cara de capacete de motocicleta? Não, a expressão facial é foda do Halo. Você pode trollar o quanto você quiser, cara. Mas tem muita gente que curte. Tô dizendo só o fato de eles adicionarem... multiplayer co-op, eu achei bacana. Não, mas isso já tinha, eu joguei Halo 3 multiplayer co-op, porra. E era bom? Não. Se fosse bom, a gente não tava trolando. E era 4 players? Não, era 2 jogadores só. Tá. O Seco defendendo o Halo é foda. Não, eu tô te fazendo pergunta, é que assim, você é o troll máximo, assim, sabe? Então pelo menos tem que dar um pequeno crédito pela os caras tentar uma coisa nova. Foi com o pessoal da 343 Industries. Eles me parecem um pessoal bem sério, bem bacana. Eles não são nem a Band, então, né? Não, então, eu acho que pelo menos a gente tem que considerar o fato de que eles estão tentando mudar uma IP que é imutável, assim, sabe? Tentar mover ela pra frente, assim. É, mas acho que com influências de vários jogos. Parte da nossa bronca é a postura também. Então, eles estão demonstrando a diferença de postura. Porque sempre, cara, o pessoal, tanto os fãs quanto os desenvolvedores de Halo, sempre foram... Ah, isso aqui é muito foda, isso aqui é o melhor filme do mundo, a história é muito, assim, mind-blowing. Não teve nada disso. E eu nunca vi, entendeu, isso. E realmente, nesse jogo, não transparece isso. Pelo contrário, aquela, vamos dizer, intriga de que você tá procurando Master Chief gone rogue, né? Aquilo foi interessante até, eu confesso mesmo. Mas, como jogo, eu duvido, cara, que vai mudar muito. Não, só tô dizendo assim que... A gente tem que dar, como o pessoal da indústria, a gente tem que dar mérito pra quem tá tentando mudar alguma coisa de dentro, né? Então, eu considero que valeu a pena o que eles fizeram, o que eles mostraram, achei massa por causa disso, sabe? Vi alguma coisa de esperança num IP que eu acho um lixo, sabe? Palavras delicadas minhas, pra variar. É. O que pode ser, todo mundo pode rir, cara, mas eu achei o Elite Controller bem interessante, cara. Vamos rir. Cara, eu achei... É muito gadget de nerd, cara. É muito gadget de nerd, cara. Achei massa. Porcarias, dinheiro, porcarias. Eu sabia que você ia gostar dessa porra. Eu achei massa, cara. Jogar joguinho de corrida ali com um acelerômetro, trocar os botões. É, você vai trocar, cara, a alavanquinha do seu controle? Não, cara. Eu achei massa o fato de você poder ajustar os sensibilidade, etc, do controle. Que, tipo, querendo ou não, é interessante pra quem... joga profissionalmente ou pra quem precisa daquilo. Eu achei massa. Eu teve alguns jogos já que eu já queria. Pô, isso aqui é muito sensível. Mas, tipo, eu achei massa. Sabe, sim, uma sabe? Parada achei... que eu ouvi no Overloader ontem, que eu acho que aí sim tem tudo a ver. Vai ser bom pra quem tem deficiência física nas mãos, que tem algum dedo que não tem uma mobilidade completa. Eles vão poder remapear, por exemplo, pros dedos que ficam atrás do controle, segurando o controle. Você pode botar triggers ali, isso eu achei legal e nunca tinha pensado por esse lado, entendeu? Que é, você vai poder remapear todos os comandos, que, entendeu, pra pessoas que têm esse tipo de dificuldade é importante. Pra só não ficar uma semana sem falar, né, Dark Souls 3. Ah, é verdade. Hell yeah. É, você não se importa, né, então não tem problema. Mas achei... Tão óbvio assim. Pô, pois é. Tá empolgado? Parece que o cara lá, eu não sei nem o nome do filho da puta que faz a série Souls, ele tá envolvido nesse jogo desde a concepção, diferentemente do Dark Souls 2, né? Achei macha. E sobre o backward compatibility, eu achei que foi o maior ponto mais alto da conferência da Microsoft. Mostra que eles pelo menos estão ouvindo a comunidade e tentando mudar. E esse ano eles focaram em jogo em vez de televisão. É isso aí. Que eu achei isso massa. Isso foi ótimo, é. E não falaram de Kinect também. Exatamente. Porque, cara, sinceramente, eu já botava minhas fichas no HoloLens. Eu acho que agora provou o que eu imaginava que ia ser. Acho que vai ser muito foda. E um comentário sobre o Rafa da... do negócio com a backward compatibility que da Sony, que a Sony tá tentando fazer o jogo in demand, por isso que eles compraram a Gaikai. É, o PlayStation então, Now, eles estão dizendo que é impossível porque eles querem vender PlayStation Now pra você. É, mas pra eles provavelmente é só, tipo, o fato de você botar o jogo ali ou não, ou deixar você jogar, sabe? Uhum. Acho que isso vai ser balela, assim, sabe? Acho que se a Microsoft faz, vai forçar eles a abrir essa possibilidade. Aham, entendi. Entendeu? Porque tá, tipo, tudo que um bom. Faz, o outro tá fazendo. É verdade, cara. Então a Microsoft teve que inovar em algumas coisas. Eles já têm essa inovação, eles só precisam deixar de ser mais chato. Deixar de ser chato. É. Eu achei, cara, que a Microsoft fez assim uma conferência bem fan service. Ah, não, foi totalmente. É. Que estavam precisando totalmente. Fazer isso, eu acho. Depois até de 2 anos atrás, com aquela história toda de que o Xbox One vai ser online o tempo todo, né? Todas aquelas coisas depois eles tiveram que voltar atrás. E se você quiser um console que não é isso, existe um chamado Xbox 360, esse é o console pra você. Isso é a maior trollagem de internet que eu já vi na minha vida, né, cara? Nossa, aquilo foi foda. Então, né? Como evoluímos, hein? Pois não, é por isso, culhos pra eles e finalmente tentar mudar um pouco e ir pra frente, assim, né? Achei legal isso. Isso aí. Na segunda-feira também tivemos a EA. Foi a próxima conferência que nos foi agraciada. Claro que o Seco e eu aqui... por trabalhar na EA... sabíamos de algumas coisas que iam ser anunciadas. Seco, você... Quando que você ficou sabendo que o nome do jogo que você tá trabalhando oficialmente agora é Mass Effect Andromeda? Ah, 2 semanas antes da E3. Entendi. E porque, né, como todo mundo deve saber, a gente tem nomes, codinomes, né, quando a gente tá trabalhando nos jogos que não foram anunciados ainda. Exceto FIFA. FIFA não precisa, que todo mundo sabe que sai todo ano. Mas o Mass Effect tinha um codinome, mas agora a gente pode falar o nome correto dele, Mass Effect Andromeda. Foi mostrado bem pouquinho, né, Seco? Você... Quer elaborar um pouquinho mais por que isso tão pouco foi mostrado, qual é o estado que a gente tá, ou o que você puder falar aí, agracia aos nossos ouvintes. Ah, claro, a gente entrou em produção faz 1 mês e meio, 2 meses, então a gente tem bastante sistemas avançados, sistema de diálogos, in-game cutscenes, combate... muitas coisas de exploração e alguns levels estão já prontos, mas a gente não tem um jogo em alpha ainda para poder mostrar um chunk de gameplay aceitável. Então o que foi feito foi o pessoal decidiu que partes do gameplay, de cinemáticas, etc., podia ser colocado num demo. E demo não, num vídeo, né? Então eles fizeram isso, sabe? Usando assets do jogo. E fizeram tudo dentro do próprio engine. Que é quase que montar um demo mesmo, sabe? Que é um trabalho do inferno. Mas é mais por causa disso, sabe? Porque a gente realmente não tá num ponto de mostrar gameplay footage ainda, sabe? A gente tá... a gente tá chegando na nossa visão de cada um dos sistemas ainda. A gente não tá lá. Então não vale a pena mostrar porque a gente gera expectativas erradas, né? Com certeza. Então é mais interessante mostrar que aquilo é tudo em jogo, tudo foi feito com os ferramentas que a gente tem dentro do jogo mesmo. Isso é bom de saber. E que, tipo, muitas daquelas coisas são a visão que a gente quer pro final, sabe? Sim. Então tem muita coisa ali que já... que a gente sempre faz alguns assets, que é o... É o Target. Isso, o Visual Target, tem Gameplay Target. Uhum. Exatamente, daí o Visual Target, algumas coisas de Gameplay Target já estão lá, assim, sabe? Maneiro. Então, o negócio de jetpack e de exploração de montanha, assim, que dá uma dinâmica bem legal dentro do jogo, sabe? Entendi. Que não existia antes, é uma coisa que a gente já tem, já usa. Legal. E ah, foi você, legal de ver. Você usa jetpack? Você, Seco. Não, eu uso, eu sou Rocketeer. Nossa, entrega a tua idade total com essa referência. Rafa, você é fã incondicional de Mass Effect. Você serviu pra te deixar empolgado de alguma forma ou tá muito cedo, tem muito pouco ainda? Mass Effect, cara. Enough said. Pode prosseguir e falar o que você achou da EA, vai. Pô, começou em alto tom, assim, já, né? Aquele vídeo sem você mostrar, todo mundo especulando: o que, que será que é isso? O que, que será que é isso? Daí os environments passando, assim. Daí quando entrou a mão do cara jogando, pô, tá me soando familiar, assim, sabe? Daí, pô, fiquei bem feliz com o anúncio. Claro que tá cedo ainda, né? Mas se a gente for projetar no que a franquia entregou até agora. Pô, eu não tenho dúvida de que vai ser um jogo espetacular. Tô esperando, sou fãzão e tô esperando, né? Mas eu não tenho o que comentar de gameplay ainda, né? Claro. Então vamos esperar a próxima E3, quem sabe o Seco vai nos entregar um playable demo. É. Eu vou entregar, vou te levar na sua casa, te buscar pra te jogar. Hook a brother up! Não, eu vou chegar lá, ô Rafa, beleza? Trouxe aqui um computador aqui e um papel pra você assinar. Você pode jogar quando você quiser. Nossa, eu tô planejando pra ir pra E3 ano que vem, sem pressão aí, tá? Ah, entendi. Ô Seco, o que mais, assim, fora o jogo que você trabalha nele, mas o que mais você viu na EA que você curtiu, assim? Fala pra nós. Ah, eu ri muito comigo mesmo do Plants vs Zombies, que certo. Esse eu não entrei em conta, porque eu já tinha achado muito engraçado. A pergunta que não quer calar na internet: era você naquela roupa de zumbi lá dançando ou não? Como é que você sabe, cara? Eles fizeram mocap comigo, cara. Pois é. Eu ri muito, cara. A laranja virando tripod, atacando. É, tá maneiro, milho, cara. O milho queimando, assim, como se fosse duas Gatling. Assim, é, o milho, né, de Gatling Gun, muito engraçado. Pois é, eu acho massa, porque é um jogo co-op e que tá com foda-se de parte, assim, sabe? Foi genial, cara, quem teve essa ideia aqui. Foi no estúdio de Vancouver que é feito, mas eu não conheço exatamente as pessoas. Tem dois caras que jogam no meu time de futebol que são desse projeto, mas eles não são, assim, os produtores e tal. Quem teve essa ideia de pegar essa franquia, essa IP e fazer essa, sabe, esse shooter tão, tão light-hearted, assim, tão gostoso, foi genial, cara. Pois é, até eu lembro quando anunciaram a GameSpot, todo mundo da GameSpot resolveu fazer um: por que mais um shooter? Tipo, os caras nem sabem o que vai ser, sabe? Já, tipo, tem toda uma especulação. Aí quando todo mundo vê que vai jogar, porra, é legal, é divertido. Claro que é divertido, seu idiota, você nem sabe o que vai ser, cara. O que você tá enchendo o saco, sabe? É mesmo. Tipo, aí foi muito legal ver que, tipo, continua aquele mesmo negócio de humor e ouvindo a fanbase, adicionando novas coisas. É legal porque a gente... Às vezes a gente ouve uma outra coisa, mas a gente não entra tanto em contato, assim, sabe? E não importa, se fosse daí ou não, não importa a empresa, eu acho que aquele tipo de jogo é engraçado, cara. Mirror's Edge, Star Wars, Battlefront, no comments. No comments. Cara, eu curti muito Unravel, eu não sei vocês. O cara tava nervosaço que tava apresentando lá, e entendeu? Todo mundo comentou disso. Mas, porra, pra quem reclama pra caralho da EA, assim... Pô, joguinho, cara, bonito. Tudo bem, a gente ainda não sabe, tipo, qual vai ser o diferencial de gameplay dele, porque eles não conseguiram demonstrar isso. Mas só assim, cara, conceito e, sabe, ideia e tal. Cara, pô, bonitinha a parada e diferente e o visual maneiro. Parece, a mensagem que eles passaram é que é um time realmente com esse espírito indie, cara, com esse espírito de expressão e de colocar um jogo que não é só pra vender cópias, não é só... Não, é pra feel good, sabe? E eu curti isso, assim, e vindo da EA ainda por cima, pela fama, né, por tudo que a gente já conhece, mas, claro, o jogo em si a gente vai ter que aguardar, mas eu gostei da vibe que o Unravel trouxe. Rafa, alguma coisa sobre EA? A gente fecha aí. Battlefront, como você que falou, sem comentários, achei muito... acho que a demonstração que eles deram fala por si só, assim, sabe? Eu acho que tem aquele feeling Battlefield, tem. Os comentários na internet faz sentido, sabe? Mas, pô, é massa pra caralho. Não, não necessariamente é uma coisa ruim você ter o filho. É, se fosse o filho em Halo, beleza. Mas claro, o filho é bom. O que que tem de errado em... O que tem de errado em usar tudo que aprenderam com a franquia Sim. e usar isso em outro... Que o nome do jogo não chama Battlefront por alguma razão, né? pela razão de que esse nome já existia na franquia Star Wars. Entendi. E uma notinha, então, sobre FIFA 16, pra eu não deixar de falar. Cara, eu curti, assim, eu fico triste quando as pessoas fazem piadas sobre o Pelé. A gente que é brasileiro tem uma imagem dele, por estar muito mais exposto às merdas que ele fala, depois da carreira de jogador, né? A gente tem uma imagem muito diferente. Agora, a veneração que todo mundo tem pelo Pelé fora do Brasil é uma coisa assustadora. Então o feedback foi muito, muito, muito positivo da presença dele lá. Quebrou um pouco o ritmo da apresentação, também achei, porque aquele formato de conversa de bar não funcionou muito bem com ele ali, em inglês ainda por cima. Mas fora isso, cara, acho que só a presença dele e... sabe, no momento onde tanta coisa ruim é falado sobre a FIFA e com razão, eu acho que o Pelé, ele representa, principalmente pra quem tá fora do Brasil e não vê as outras coisas dele, ele representa o futebol, o que é que a gente gosta no futebol, né? Que são os gols, as jogadas mágicas, sabe, a vontade de vencer o tempo todo, sabe, de tentar se superar e, cara, isso eu achei, assim, uma sacada genial, não é? Eu sou... suspeito pra falar, mas tô falando assim que eu acho, mesmo que eu não tivesse aqui dentro. A gente tem que levar com um grãozinho de sal, porque a gente conhece o Pelé muito melhor do que muita gente, mas pra muitas daquelas pessoas ele simplesmente representa tudo que há de bonito no futebol, o joga bonito, que é o nosso slogan desse ano. É bem a cara dele, assim. Então, nesse sentido, eu achei que foi no ponto a mensagem lá. E aí, cara, depois de Microsoft e EA na segunda-feira, ainda faltavam Ubisoft e Sony, né? E o dia já tava realmente já tinha apresentado muita coisa legal. E aí chegou Ubisoft, foi uma das que eu menos apreciei, fora de PC, que a gente nem vai falar de tão ruim que foi, mas que é uma ideia massa, que foi mal feita, eu acho, mas Ubisoft. Cara, o formato de apresentação deles... Eles colocaram, né, uma apresentadora profissional, né, uma pessoa cujo trabalho é apresentar coisas, e não os profissionais, assim, e ela ia chamando as pessoas. Tá, ela faz piadas, ela interagiu com o pessoal que tava sentado na plateia, mas eu achei que aquilo não era E3, sabe, não, sei lá, não, o formato de apresentação da Ubisoft eu achei pobre, assim. Eu preferia que fosse mais o tradicional dos outros. Vamos direto pro assunto. Tá aqui uma voz no fundo que fala: com vocês, fulano de tal, produtor de não sei o quê. E aí fala sobre o jogo, sabe? Eu sinceramente, assim, achei que... Cara, nada contra a apresentadora. Ela foi bem, ela não falou besteira, não achei. Mas o formato não... Sei lá, não curti. E pra mim, o destaque, assim, a única coisa que eu realmente quero jogar dali... Quer dizer, tem duas. South Park... The Fractured Butthole. Muito melhor bom. Nome impossível. Né? Os caras devem passar um ano pensando no nome do jogo, cara. Você pode. Não, cara, os caras do South Park devem ter pensado isso em 5 minutos, cara. Esse é o trabalho foda. Deles. Como que a gente coloca um palavrão no nome e passa pela ESRB? Cara, eu só quero jogar mais South Park, tá? Você deixa jogar? Só quero isso, só, mais nada. Entendeu? Então, isso vai ser foda. E eu gostei muito do Ghost Recon Wildlands, mas... Você gostou disso, cara? Eu curti, cara. Rafa, você não gostou? Rafa, me ajuda aqui. Cara, eu achei um dos melhores jogos da E3. Ghost Recon Wildlands. Nossa, cara, vocês são dois infames. Tinha que queimar no inferno. A gente se fosse um jogo chamado só Wildlands, eu entenderia, mas Ghost Recon, cara? A gente tem que se vingar, porque você falou bem de Halo, cara. Ghost Recon, cara? Aquilo de gringa coisa que tem de Ghost Recon é o nome, cara. Cara, ô Seco, deixa de ser hipster. Deixa de ser hipster, pra começar. Deixa de ser hipster. Ai, não é Ghost Recon igual era nas antigas, então é mal. Cara, joga o jogo porque ele é, cara. Joga o jogo porque ele é, não pelo nome que ele carrega, cara. Não, mas eu tenho minhas expectativas, cara. Devolva o Ghost Recon. Cara, é a mesma coisa você jogar Dark Souls, cara, e ter vida infinita, continua infinito e você não morrer. Não, mais, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Seco. Não é a mesma coisa. Tá esforçando teus argumentos, não é a mesma coisa. Ubisoft, pra mim, em termos de jogos, foi a mais forte da E3. Eu discordo um pouco do Guilherme. A apresentação eu achei é igual a do ano passado, aquelas coisas forçadas deles, sabe? Eu não curti muito a apresentação deles, assim. Mas em termos de jogo, cara, South Park, For Honor, eu achei do caralho o conceito do jogo. Ano de 2205, a franquia, aonde eles levaram a franquia de tudo começar na Terra e daí depois colonizar a Lua, pô, achei fantástico, cara. É uma coisa que eu queria pra franquia, mas eu achava que nunca ia ser feito. The Division, mais gameplay de The Division, que é um jogo que desde que eles anunciaram, tô esperando pra caralho, que todo o conceito de um mundo pós-apocalíptico dentro do nosso mundo real, assim, sabe, num ambiente multiplayer, co-op e versus ao mesmo tempo, focar em exploração, achei muito foda. Assassin's Creed, que é uma franquia que já tá batida, mas eles estão trazendo coisas interessantes pra ela, pra começar aqui em Londres, e é o mais moderno dos todos os Assassin's Creed, então tá mostrando que tá evoluindo, assim, toda aquela cultura inglesa, meio hooligan, assim, do syndicate, do grupo deles, assim, achei legal pra caralho, cara, o foco em dois personagens, o cara e a irmã dele. Então tem uma historinha interessante ali que eles podem explorar, mas pra mim a estrela do show da Ubisoft foi o Ghost Recon Wildlands, cara. Ele entregou uma vibe que me lembrou imediatamente do primeiro Mercenaries da Pandemic. Uh-huh. Que eu amava aquele jogo, cara. Eu joguei muito, muito, muito aquele jogo, eu adorava. E foi o que quebrou, partiu meu coração quando o segundo não foi nem de perto tão bom quanto o primeiro Mercenaries. Mas ele entregou aquela vibe, assim, sabe, de um mundo aberto, e só que no Mercenaries era só tu, assim, né, uhum. Daí no Ghost Recon, agora tinha esse esquadrão de elite, né, o Ghost Recon, e que tu pode fazer missões a hora que tu quiser, de maneiras diferentes, e os teus alvos estão espalhados pelo mapa, eu imagino, né, que por ser open world, tu escolhe o alvo que tu vai atacar em qual sequência, e isso modifica o que vai acontecendo no mapa. Cara, achei fodástico, assim, eu uso dizer que é um dos melhores jogos que eu vi apresentaram na E3. Deixa eu complementar aqui sobre o risco de ser bem polêmico. Cara, o Mercenaries 1 foi excelente lembrança sua, porque jogos que se propõem a te dar múltiplas soluções para os problemas, eles geralmente caem na fórmula de... São múltiplas, mas elas são todas conhecidas. Então, você pegar o primeiro Deus Ex, que foi um jogo que realmente me abriu os olhos para isso. Ainda assim, os caminhos eram bem definidos. Assim, você tem o caminho da porrada, o caminho do stealth, o caminho da conversa, sabe, mas, do hacking, mas, cara, não fugia muito daquilo. E poucos jogos te dão essa sensação de liberdade total, de que colocaram coisas no mundo, elas funcionam dessa forma, se vira, sabe? E Mercenaries 1 foi muito assim, sabe? Hitman tem um pouco disso, de não ter aquela fórmula escrita. Cada jogador vai resolver de um jeito uma missão, entendeu? E Splinter Cell eu senti muito isso, apesar de eu não ter entrado no mundo de Splinter Cell como o Rafa entrou. E, cara, e Wildlands me pareceu isso, sabe? E se foi isso... É muito recompensador, assim, quando você tem um jogo que faz isso. Que não te... Não desenha, sabe, muito definitivamente como são as soluções. Cara, se vira. E aí, quando você consegue se virar e atingir o objetivo, é muito gostoso. Inclusive, o problema do nome, né? De não ser Ghost Recon, não ser igual aos Ghost Recon. Eu tive uma discussão parecida essa semana com um cara no trabalho de que ele tava reclamando de um outro jogo. Que a gente vai chegar lá na Nintendo. Okay. De que, por que tá usando esse nome dessa franquia? Porque não criou uma nova. Só que as pessoas subestimam o trabalho que é criar uma franquia e o custo que é criar uma franquia nova. Sabe? Acho que é ingênuo da gente achar que, não, vamos milcar essa franquia. Não é bem assim, cara. É caríssimo estabelecer uma franquia nova, e eles têm gente dentro da empresa que eles vão analisar o custo disso, o risco de tentar uma franquia nova com relação a tentar um gameplay novo numa franquia já estabelecida, sim, sabe? Tá, mas isso não justifica decepcionar a fanbase, ou alguém que goste da série Ghost Recon só por causa disso. Uma análise completamente técnica da escolha do porquê do nome é uma coisa, mas olha, aquele jogo que você jogou... Desde o Rogue Spear até o Future Soldier, que era tático, estratégico, e agora parece mais um Far Cry. Então, pergunta bem sim. Tu gosta de Ghost Recon por causa do gameplay ou por causa do nome? eu gosto dele por causa do gameplay tático. E eu sei que todos os jogos Ghost Recon têm aquele mesmo sentimento. E por isso que eu sempre comprei e joguei eles. É um nome, cara. Ele é Rafa, um nome. Rafa, assim, ó. Tu associa Tom Clancy ao quê? Sempre Guerra Fria, com negócio de espionagem. E aí sempre tem a parte do Rainbow Six, que é os caras de Elite. Então, se tu fala de Rainbow Six pra mim, imediatamente é o que eu espero. Então, tem minha expectativa setada. Então, tanto que o Rainbow Six Vegas e o Vegas 2, pra mim foi tipo, what the fuck? Tipo, é aquele nome, mas parece mais um Counter-Strike. Bem diferente dos anteriores. Então, já o Ghost Recon, eles tinham a Red Storm sempre conseguiu manter ele sendo aquele jogo de tropa de elite, tá. Que pra mim, eu sou apaixonado, acho fantástico, eu sei que você gosta também. O fato de eles falar, ó, Ghost Recon Wildlands, pra mim, imediatamente, porque eu pensei, bom, Ghost Recon, então toda a bagagem do Ghost Recon. Mas, aí é que nem eles fizeram um brand, que agora é um bando de mercenário, whatever, tentando fazer isso e aquilo. Pra mim, aquele jogo é que pareceu mais, tipo, jogar Far Cry com os amigos em terceira pessoa, sabe? Muito mais do que jogar um Ghost Recon. Quando você fala do nome pra mim, eu tenho uma expectativa, sabe? Então, quando eu olho pro jogo e eles ficam brandeando aquilo como Ghost Recon, não dá pra mim, sabe? O nome pode não ser muito, mas ele te dá expectativa, sabe? Então, a partir do momento que se associa o nome, tipo, Ghost Recon, é o que eu espero. Não tô dizendo que o jogo vai ser ruim, tô dizendo que não me parece Ghost Recon, sabe? Então, pra mim, isso já não é tão agradável. Isso que tá falando é, tipo, se botassem a boss fight num jogo Halo. Eu percebi uma coisa... Pode ser que eu tenha percebido uma coisa diferente do que tu, assim, pelo trailer. Porque o que eu percebi ali, eles continuam sendo um grupo de elite, o Ghost Recon. Mas eles, como eles, o alvo deles pra essa específica parte da franquia, pra esse produto da franquia, é um alvo diferente, sabe? Então eles têm que se adaptar. Eles têm que jogar o jogo do alvo deles, que é aquela coisa mais Wildlands mesmo. Que é a única maneira que tu pode conseguir chegar naqueles chefões da máfia ali, sabe? Eu achei interessante isso, sabe? Tem muitas coisas naquele trailer que a gente pode analisar. Inclusive você andando com o Jeep, fazendo corner, tudo explodindo, todo mundo atirando, sabe? Tipo, daí você pode dizer, ah, legal, mas não me remete a Ghost Recon. Só isso. É, vamos esperar. Quando sair a gente conversa de novo. Agora, no finalzinho do dia, na verdade, começo da noite, né, aqui, quem tava no Brasil, é mais tarde ainda, tivemos a conferência da Sony. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3, Horizon Zero Dawn, um jogo que parece foda do Hitman. O Uncharted 4 que a gente já imaginava. Tá bom. É isso aí, pessoal. Acabou o podcast. Até semana que vem. Sony ganha E3. Cara, eu fiquei muito bolado. Eu tava assim, sabe, criancinha comendo doce, sabe? Sugar Crush durante a coletiva da Sony. Não sei, cara. Ter alguma coisa ali de trazer... Last Guardian, beleza, eu sou fãzaço de Shadow of the Colossus e pra mim, jury is out sobre se Last Guardian vai ser tudo isso mesmo. Mas só saber que ainda tem esperança de que esse jogo vai sair e com isso vem o potencial dele ser foda, entendeu? Já foi um primeiro, assim, setting the stage. Final Fantasy VII, cara, e tá na hora de jogar esse jogo de novo e tá na hora de jogá-lo com os gráficos que não te façam vomitar, entendeu? Tá na hora de, cara, viver aquela história. Eu me sinto assim, na hora de viver aquela história novamente, com uma super produção, entendeu? Se eles não mexerem no gameplay, isso eu acho importante, não mexer muito no gameplay, porque vai descaracterizar, na minha opinião, mas só me dá aquela mesma coisa que era antes, com o wow factor nas alturas, entendeu? É, pelo amor de Deus, não faz que nem o 13 e o 13-2, né? É, cara. E o Lightning Returns. É, cara, já tem esses jogos, se eu quiser esse gameplay. Deixa meu Final Fantasy VII quieto, só, entendeu? Me dá, entendeu? O wow factor, assim, entendeu? Hollywoodiano de Final Fantasy VII, que eu fico satisfeito. Você tem que comentar do fato de que eles não precisavam nem falar o nome do jogo, né? Só mostrar remake na tela. Não, né? Não falaram o nome do jogo. Não precisa, né? Não precisa. É. Tipo... Botaram só os shots, assim, dos lugares, né? É. O Cloud de costas. O Cloud... remake. Pronto. Não precisa falar mais. Pronto. É. Mind officially blown. Cara, mas uma coisa que eu tava falando pra minha esposa, que a gente tava vendo... O começo da Sony, falei assim, quando tava vendo o trailer do Last Guardian, foi assim, só o pessoal do Japão pra fazer esse tipo de gameplay, esse tipo, passar esse tipo de sentimento quando você joga, assim, sabe? Eu vendo aquele trailer, tipo, tava, o gameplay tava assim, porra, que foda, tipo, me importa aquele bicho, sabe? É. Tipo, é meu amigo, assim, sabe? É, então... Pô, achei massa. Aproveitar que você falou isso. Você aí que tá ouvindo, que acha que indústria do Japão tem que morrer, vai tomar no teu cu. Ao quadrado. Rafa, Shenmue 3. Shenmue, cara. Eu achei Shenmue o jogo mais underrated da história, assim. Porque eu adorei Shenmue 1 e 2. E eu lembro até hoje, cara. Eu lembro da página, assim, como se fosse uma foto. Sabe? Da GameSpot dando 6 pro jogo. Sabe? Eu nunca vou esquecer daquele 6, assim. Sabe? E pra mim, Shenmue foi um jogo fantástico. 1 e 2. Eu tô feliz pra cacete de ter anunciado o 3. Ainda... Tá cedo, sabe? Não dá pra saber nada ainda. É só um Kickstarter por enquanto, mas só pra minha ideia de que realmente existe a possibilidade de continuar me deixou bem feliz. É, cara, é o potencial de ser foda, cara. Ô, Gilad, vou falar uma coisa, vai te deixar chocar, hein? Beckett. Shenmue 3. Você? Beckett. É. Você? Logo depois. Caralho. Eu achei que eu estava assim, né, igual criança na coletiva da Sony, mas pelo visto... Não, acabou o bagulho, Beckett. Aí acordei de manhã e já tinha 2 milhões. Caralho, já passou de 3, vai chegar em 4 daqui a pouco já. Pois é. E claro, o Shenmue custa muito mais do que isso, tem muito debate sobre se... Da onde tá vindo o resto do dinheiro. É claro que a Sony deve estar ajudando, o cara deve ter outros meios, mas... foda-se, cara, eu não quero falar de Kickstarter, não. Tinha muito triste. Tá todo mundo se masturbando em cima disso, sabe? Fica feliz que o cara tá dizendo, a gente tá fazendo Kickstarter. Se a gente ganhar esses 4 milhões, olha a quantidade de coisa maluca que a gente vai entregar. Anos e anos que esse cara não consegue fazer o jogo, agora vai conseguir, cara. É tipo, mas não é true Kickstarter. Que, tipo, todo mundo tem que reclamar de alguma coisa. Com certeza. Muito chato isso. Vai jogar, porra, pega uns games pra jogar aí, pra ver se você, porra... Entendeu? Melhor teu humor. A Sony já falou, inclusive, que eles fizeram o Kickstarter pra medir interesse, assim, que eles vão ajudar. Que é o que todo mundo tá fazendo hoje, né? Não, cara, foda-se como o jogo vai ser feito. Importa que o jogo vai ser feito, cara. Foda-se se é true Kickstarter ou não. Cara, eu achei foda também. Horizon, novo jogo da Guerrilla. Porra, massa. Então, né? Eu falei que Wildlands era um dos meus jogos preferidos da E3. Horizon foi o meu jogo preferido da E3. Caralho, que coisa mais foda. Pô, Jurassic Park meets Nanotech, né, velho? Brave with Terminators. Nossa, cara. Essa foi a expressão que pra mim mais se adequou aqui. Que lindo que tá o jogo também, hein? Puta que o pariu, cara. Quando eu vi que... Quando eles mostraram o símbolo da guerrilha, eu falei pra Aline... Esses caras são foda. Vem coisa boa. Eles fazem, vai ser bom e eu vou comprar. Quando acabou, ela assim... meio esquisito, né? Eu falei, caralho, que animal! Sai da sala! Sai da sala! Porra, batendo T-Rex lá, velho. Eu achei foda quando a menina mata o dinossauro e fala assim, I'm sorry. É assim, porra. Tipo... Toda a premissa é muito interessante. Dá aquele negócio que, pô, que é um negócio que eu quero, sabe? Tipo, o mundo pós-apocalíptico, né? Que é um mundo tão na frente, a nossa civilização acabou e começou de novo essa nossa civilização. E como ela tá aqui, os animais do mundo, na verdade, são robôs. E só que os humanos têm uma espécie de relacionamento, de sentimento com eles, sabe? Ela se preocupa, the herd is moving, sabe? Então ela se preocupa com eles, sabe? E ela, tipo, mata só os que ela precisa, sabe? Destrói os que ela precisa pra conseguir aqueles canisters que ninguém sabe o que é ainda, sabe? Cara, que tipo... outro jogo faz você pick your spots desse jeito, assim? Tem vários inimigos, tem muita coisa acontecendo, mas você tem um alvo e você tem que preservar todo o resto. Isso é foda, porque jogos geralmente atira em tudo que se move, ou não atira em nada, tenta passar desapercebido de tudo. E esse jogo não, cara. Porra, vai ser maneiro isso pra caralho de você. Porra, vai ser, esse cara. Balance, assim, cara. Porra, e protagonista muito... feminino ainda. É, cara. E muito, muito forte, assim. Achei... Forte ela, né? É, achei maneiríssimo, achei expressivo, achei... Não é modelo de Playboy, entendeu? Ela é, cara, personagem do mundo, cara. É, não é gratuito não, né? Não, achei cara. Bacana isso, cara. É, muito bem... foda. Então, a Sony ganhou E3, eu saí com um sentimento muito bom, cara, depois dessa coletiva. Puta que... E o descartado quarto, ah, é, mas... que no final travou o jogo, tiveram que rebootar. Tiveram que rebootar, é. Como se nada tivesse acontecido, fizeram bem assim, entendeu? É. É, seamless, né? Aquilo que você viu ali, não conta. Eu fiquei imaginando o cara com o controle na mão, depois se cagando, assim, não trava. É, eu vou te dizer, vezes, revelação aqui, hein. É, o pessoal da EA, que tava na E3, teve problemas pra rodar algumas coisas no PlayStation 4 também, nos kits lá, deu alguns problemas parecidos, mas por sorte eles foram pegos antes da gente ir ao ar. Eu sei porque teve, tipo assim, e-mails desesperados pra lista técnica interna. Pelo amor de Deus, nós estamos na E3, como é que resolve isso? Se alguém tem alguma ideia, assim, e-mail pra empresa inteira, sacou? E aí conseguiram resolver e deu tudo certo. Então, é, não sei se, tem, se foi um problema parecido que eles tiveram ou não, mas foi engraçado na hora. Aí chegamos. Tum, tum, tum. Isso aí, Seco. Vai, continua, porque a gente vai falar de Nintendo na terça-feira. É, Nintendo que não fez evento com auditório na E3, já é o segundo ou terceiro ano que eles não fazem, né? A abordagem deles é o Nintendo Directory to You. E cheio de carisma, né? Cheio de charme a apresentação da Nintendo, eu achei. É, eu acho que eles precisam realmente encher aquela apresentação de alguma coisa, né? De alguma fanservice, entendeu? Pra quem gosta de Nintendo, porque, cara, eu continuo achando, tem uma ou duas exceções ali, continuo achando o lineup deles muito fraco, a Nintendo é uma pena. Eu sou nintendista, mas cada vez menos tenho motivo pra jogar. É, a gente não, nem teve oportunidade de falar ainda, eu tô jogando Monster Hunter 4 Ultimate, um dos melhores jogos do 3DS. É, mas, cara... O 3DS ainda é muito forte, mas no Wii U conta-se nos dedos de uma mão, né? As boas experiências. E a Nintendo, então, mostrou Star Fox Zero. É, eu achei legal, mas, de novo, eu já joguei os Star Fox do GameCube, por exemplo, que tinham misturavam muito essa mecânica de você descer da nave, né? Você usar outros veículos. E aquilo não ficou bom lá. Então, tô na minha dúvida ainda, tô cético. Se vai ser legal no Star Fox Zero, a parte de naves eu acho que vai ser foda, como sempre foi. Eu acho que foi muito longo falar sobre Star Fox, acho que foi demais, assim. Foi, tipo, chegou uma hora assim, tipo, sério, ainda, tipo, deixa eu lá pegar uma água, fazer um café, que, tipo, nossa. Botar o meu bico de falcão? Não, foi demais. E depois, no final, chamaram os quatro caras pra mostrar como é que joga junto. Nossa, roubava mais. Muito longo. É, e... Zelda Triforce Heroes eu achei interessante, mais um Zelda no espírito do Four Swords Adventures, parece. É, jogabilidade do Zelda e tal, legalzinha, mas nada inovador assim demais. Ah, os três personagens, você pode jogar co-op, pode controlar os três, beleza. É, aí, cara, Rafa, o que é Metroid Prime Federation Force? Fala pra mim. Cara, pelo que mostraram, parece ser bem spin-off mesmo, né? E eu não tenho nada contra isso, sabe? Quer usar a franquia pra tentar um gameplay novo? Cara, be my guess, sabe? E sobre você preservar a franquia? Tem nada a dizer sobre isso, não? Porque, porra... É que volta na conversa que eu tava enchendo o saco do Wildlands, né? É, não, eu acho que é parecido, sim. A situação é parecida. Eu, particularmente, não tenho nada contra spin-offs, nesse sentido de usar a franquia pra fazer um gameplay diferente, pra tentar algo novo. Sabe, eu até encorajo isso, na verdade. Eu acho interessante quando vê alguma coisa que tu sabe como o mundo funciona, sabe como tudo... como funciona por trás, assim, sabe, quem são os heróis do jogo, quais são as motivações dos personagens. Mas tu tem alguma, tem, joga isso por uma perspectiva diferente. Eu acho interessante, cara. Eu curto. É o meu gosto principal e é por isso que eu não entendo, assim, todo o hate, né? De pessoas querendo, fazendo polls lá, fazendo um site pra, com a, coletando assinaturas pra cancelar o jogo, porque não é... Nossa, porque não isso é um pouco demais. É um pouco demais. Porque não é um Metroid Prime de verdade. Ah, cara, para, né, cara? Cancelar esse jogo não vai te dar um Metroid Prime de verdade. Exatamente. Se fosse, eu até pensava. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu já falei isso num podcast em sigilo aí, com a gente em off. Tipo, eles não falaram de novo dos novos Zelda, né? Não. Obviamente não vai ser pro Wii. Não, o Miyamoto falou que, numa entrevista, não durante o Nintendo Direct, perguntaram pra ele, mas vai ter Zelda no Wii U ainda? E ele falou, vocês não se preocupem quanto a isso. É, mas não sabe se qual Zelda. Não, e repare que a resposta dele não é sim, nem não. Não. Vocês não se preocupem quanto a isso. Pois é, a gente que tá se preocupando, vocês não se preocupem. A apresentação da Nintendo que eu achei mais foda, assim, você vê, tipo, todo mundo lançando... Buzz Engine, o pessoal fazer mod, jogo, todo mundo fazendo mod, e o pessoal da Nintendo. Pessoal, depois de 30 anos vamos lançar o nosso Mario Mod, o nosso fazedor de Mario. Que vai revolucionar a indústria. Ah, tá maneiro, tá, deixa comprar. De ser. Deixa claro, de ser velho, que você vai fazer muito level que eu sei. Não, eu vou jogar o level dos outros, cara, eu gosto mais disso. Sure. Então. Sure. Eu achei pra que mais... plataforma mesmo é esse Mario Maker? Pro então, aquela plataforma ali que tá. Aquela parada. Que você joga o tempo todo? O melhor tweet durante a coletiva da Nintendo foi a pessoa que pegou o seu Wii U Gamepad e tava tão empoeirado que ele desenhou uma carinha triste na tela com o dedo, sacou? Foi muito bom isso. Boa. Boa. Cara, E o que é, cara? É só Amiibo, é só Watch agora. Agora vê aquele relógio maluco lá que vai vender coisa pra trollar dentro do jogo. Pô, sabe o Watch? Sabe o Watch maluco que eu curti pra caralho, que a gente esqueceu de falar? Não. Fallout 4 Pip-Boy Edition, cara. Não, achei que você ia falar do novo Watch, Nintendo, que eu nem lembro o nome do vapor. Não vou falar. Então, mas eu quero comentar um negócio que vocês acham, que assim, na minha opinião, sobre o negócio da Nintendo. Pra mim pareceu mais um documentário como a Nintendo tá tentando... continuar sendo relevante na indústria. Mais do que uma press conference. Concordo. Vai muito, ser um cara. Documentário, cara. Tanto que quando chegaram a falar com o pessoal da Skylanders, você sabe que a Nintendo é muito protetora dos seus IPs? Como foi trabalhar com a Nintendo? Cara. Tipo, foi tudo tão stage assim, tipo, nossa, mó coisa. Meio bizarro esse negócio, papo. É tipo assim, seco. Você sabe que eu sou um filho da puta. Como você se sente sobre isso? Eu perguntando isso pra você e eu sendo um filho da puta, sabe? É muito estranho isso. Assim. Foi muito estranho, cara. Pra mim, e tipo, ficou aquele ar assim de tipo... A gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente tá tentando alguma coisa. Tipo, stay with us, sabe? Foi meio assim, sabe... roll over and take it, sabe? É tipo, Nintendo... Tipo, entendeu? Nós admitimos tanto que a gente fez tanta merda que a gente vai deixar bem claro aqui, entendeu? Que, olha como nós estamos mudando, entendeu? Olha, entendeu? Pra nós, somos diferentes, ó, entendeu? Eu achei até legal, assim, em outro contexto, ia ser muito maneiro, por exemplo, os developer stories. Cada jogo que eles anunciavam tinha um developer story. E aí, por exemplo, Miyamoto sobre o Star Fox lá no parque, onde ele teve a sua inspiração. Legal essa parte, bem legal. Isso eu achei legal, só ficou perdido, sabe, a Nintendo, cara, a nossa... Não foi estruturado, né? É, a nossa quase que preconceito, não é um não é isso, é uma constatação de onde ela tá. Tá estragando da gente apreciar o pouco de coisa boa que tem. Eu sinto muito isso. E é triste, entendeu? Uma E3 tão foda assim. É bom que eles estejam mudando, mas é muito pouco ainda e é muito descarado ainda. Eu acho que é muito difícil você apagar tudo só com, entendeu? A ceninha dos Muppets, que foi legal, e falar com a Activision dizendo que você tá, entendeu, abrindo as portas. Eu acho foda. Cara, quando você falou ali da conversa do Miyamoto, eu achei muito legal eles falando como eles bolaram o primeiro level do Mario. Pra ser, tipo, que aula, cara! Cara, que genial aquilo, cara. Foi tipo, foda. Teve uma hora que eu pensei, cara, se eles estruturassem um negócio diferente, cara, ia ser destruidor, cara. Porque o que todo mundo queria saber, como é que a cabeça desse cara funciona, e o cara, tipo, num level que ninguém nunca imaginou que pudesse ser daquele jeito, ele explica por que ele fez propositalmente tudo daquele jeito, pensando no jogador jogar, tipo, nossa, cara, numa época não existia tutorial, cara, o cara já pensava em como fazer isso, cara, tipo, que genial, cara, eu achei, nossa, que foda, e mostrava como eles faziam os upgrades do level com papel manteiga, assim, nossa, que foda. E aí tudo isso fica perdido no meio do ruído, assim, sabe, de, tipo, pô, aí tipo, as grandes coisas que todo mundo quer deles, assim, acabam se perdendo no meio da farofa, assim. É, assim. Vamos aproveitar o nosso tempo melhor e fazer uma petição pra que tenha mais disso? E não pra cancelar podia, o Metroid Prime. Porque foi foda, cara. Eu achei muito foda. É, foi mal. Mas o Mario Tênis me deu um pouco de nostalgia, vai, Geraldo. Lembrei quando a gente jogava no Flamengo. Me deu nostalgia, cara. Almoço da Roblo, Mario Tênis, Mario era Tênis, muito bom. Cara. Pois é, cara. Deu uma vontade de jogar isso. E aí, finalizando, né, porque a gente não tá contando a conferência de PC Gaming, a última foi, na verdade, Square Enix. O Seco já foi funcionário da Square Enix, através da Eidos, né, e, cara, muito legal alguns anúncios. Kingdom Hearts 3 eu não sei, Kingdom Hearts eu tenho mixed feelings. Eu tô empolgado pro Hitman e principalmente pro Deus Ex Mankind Divided. Eu tô realmente, cara... E, claro, eles falaram do Final Fantasy VII, Rise of the Tomb Raider, que eu já falei que eu curti pra caralho. Você curtiu, cara? Eu achei confuso demais o trailer, cara. Porque, tipo, tudo explode, tudo cai, tudo se mexe, tudo voa, um monte de neve na tela, tipo... Então, vou te falar, eu vou confessar, eu nem vi o Tomb Raider na conferência da Square, mas eu vi na Microsoft. Mas então, fui na Microsoft que eu vi também, mas eu achei muito bagunçado, assim, sabe? Sei lá, cara, não, eu curti. Eu gostei, cara. Eu achei, cara, assim, Lara Croft moderno, sabe? Aprendendo com os jogos que vieram depois. E, sei lá, eu acho essa Lara Croft nova simpática. Eu gostei do primeiro. E tá na hora de jogar mais pra mim, assim. Não, entendi. É porque eu achei... me senti meio assim um Rails, assim, pelo menos no trailer que eu vi, assim. Não, sabe? Isso é um pouco, sim, mas, cara... Uncharted 2 é um Rails e é... Não, mas eu não tô comparando, tô falando do Tomb Raider, claro, sabe? Claro. Tipo, aí... Justiça seja feita. É só porque eu achei, tipo, tudo... Muita informação na tela, muita coisa acontecendo, assim, sabe? Entendi. E menos a sensação de exploração e mais a sensação de, tipo, entendi. O mundo vai acabar, vai, também a gente não sabe foge. Se eles escolheram pra botar no trailer algo que fosse visualmente chamativo. Concordo. Né? Vamos ver se vai ter exploração, eu espero que sim. Eu concordo, é só porque por isso que não me chamou tanta atenção, entendi. Assim, sabe? Não, é um ponto válido, claro. Um ponto. Um ponto pra você. Então, o que mais sobre Square Enix que vocês querem falar? World of Final Fantasy, aquele jogo que foi falado antes do remake. Sabe de que eu lembro disso aí? Final Fantasy Crystal Chronicles, cara. Como foi let down aquela merda? É porque você não jogou Final Fantasy Mystic Quest, cara. Não, eu joguei, quem disse que eu não joguei Mystic Quest? Mas então, pô, aquilo é um letdown, velho. Eu joguei porque foi na época de primeiro emuladorzinho, assim, de Super Nintendo, tudo que tinha o nome Final Fantasy que eu não tinha jogado ainda, eu queria jogar. Mystic Quest foi, realmente foi... Cara, que isso? Jogo pra ensinar americano a jogar JRPG, cara. Mas World of Final Fantasy teve esse sentimento assim, é Final Fantasy, mas é muito cute demais, sabe? Final Fantasy é cute, mas nem tanto, sei lá, eu achei muito, muito infantil. Do sexo. Eu acho engraçado que o Steve... Vocês viram o vídeo? Tem um vídeo de 20 minutos da E3 trailer. E tem o Steve, que é um audio designer, muito gente boa, da Isa, ele que tá narrando. Aí quando ele fala, esse mundo deu sexo. Aí tipo, eu começo a rir, porque eles são franceses, então eles pronunciam assim um do pouco ambíguo sempre, sabe? Aí as piadas sempre assim, do sexo, piadinha. Mas achei massa, cara. Achei interessante que eles tiraram o Gold e Golden Black, que eu achei interessante, porque eu gostava bastante. Uhum. Mas achei que a interface do jogo é muito Watch Dogs, assim, sabe? Tudo pisca, tudo brilha, tudo mexe, tem informação em tudo que é canto. Achei um pouco cansativo puxar de informação, sabe? na interface do jogo. Você que tá um velho cansado, né? Não, cara, é muita informação, cara. Tipo, é muita coisa em redundante no jogo, que é stealth, você tem que prestar atenção no cenário, sabe? Por que tanta coisa piscando, sabe? Se o meu foco é no stage, sabe? Onde eu tenho que prestar atenção nos caravão, onde eu tenho que ver câmera de segurança, onde eu tenho que prestar atenção na quanto eu tô exposto, por que tem tanta coisa piscando na tela? Tá tirando a minha atenção do que interessa. Essa é a minha opinião. Eu achei isso bizarro, entendi, sabe? Ah, Lara Croft na minha época. Não esquece, trabalhando no Deus Ex 1, porra. Porra, Lara Croft não precisava ficar, entendeu, correndo, pulando esse tempo todo, não. Pô, eu queria ficar olhando pros peitos dela só. Não, nádegas, rapaz. Nádegas disso, rapaz. Nádegas disso. Rafa, alguma coisa sobre Square Enix, você nem se importa. Gostei do anúncio do Star Wars novo. Eu gostei do só último. Do anúncio ele gostou. Hã? Não tinha muito mais do que gostar. É, porque eu tô esperando o jogo, porque eu gostei do último Star Ocean e tava esperando o novo, achava que nem ia lançar, cara. Gostei que anunciaram o novo. Hitman tá bem promissor, pô, e o fato de que eles estão chamando só de Hitman, só isso, legal, sabe? Né? Isso acho que é um statement também. Sim. De que eles estão começando de novo, no sentido de... Talvez em mais do que um sentido, talvez mais do que a história, talvez mais do que eles estão... querendo reestabelecer a franquia, achei legal. E Deus Ex é sempre Deus Ex, né, cara? Sempre vai ser massa. Exceto 2. Deus Ex é sempre Deus Ex, exceto 2. Eu gostei do 2, cara. Eu gostei do 2 também. Tá. Então é isso. E3, falamos de todas as conferências. Última chance pra vocês falarem mais alguma coisa que ficou faltando sobre E3. Eu só achei que foi fantástica. Potencial de alguns jogos anunciados de serem muito fodas, é claro que tem que esperar esse potencial ser realizado ou não, mas isso não impede da gente ficar igual criança na loja de doce. E eu fiquei, cara, pra mim... Ah, lembrei, cara. Ah. Eu quero comentar um negócio. Eu achei interessantíssimo, cara, que, tipo, ano passado teve muita rolê na internet sobre o quão foda era no DayZ, da Bohemia Interactive. Aham. Quando você tinha que se defrontar com alguém e decidir se mata ele ou ajuda ele pra vocês se beneficiarem. Quando eles mostraram o gameplay do The Division no final, cara, eu ousaria dizer, cara, que eles devem ter olhado pro DayZ e pensado, isso é muito legal, cara. Chupinharam. A gente devia fazer isso, cara. Porque, sabe, tipo, foi muito, assim, déjà vu, certo, assim, mas não tô dizendo que é ruim. Não, eu achei não, muito bem executado, assim, sabe. Mas eu achei foda, assim, sabe, que o DayZ causou todo, assim, esse impacto, tipo, pós-apocalíptico, se ajuda ou não ajuda, sabe, como é que faz, e o trailer do... o gameplay do Division me mostrou aquilo no final, assim, sabe, eu falei, porra, que foda, sabe, muito, isso é muito legal. De novo, cara, eu adoro quando jogos têm mais do que simplesmente mata tudo que se mexe, ou pois se é. Esconde de tudo que se mexe. Pois é, achei massa. Eu só queria que naquele tipo de jogo, assim, não tivesse, por exemplo, detectar se tem algum inimigo no teu arredondeza, assim, sabe. Porque daí, por exemplo, vai eu, você e o Rafa fica lá no cafundó com o sniper, assim, sabe? E aí você fica ali, daí ajudando os caras. Aí o Rafa mata os dois caras e todo mundo leva o loot embora, assim, sabe? É. Mano, aquele jogo vai detectar o Rafa. Eu achei... achei. Tu entende, né? Eu porque entendo, isso eu achei cara. Massa, cara. Isso eu achei do caralho, assim, sabe? Eu entendo. Eu já tive um orgasmo na vida, assim, eu entendo. Eu tive um. É um, exato. Provavelmente. Oh. Já tive de um orgasmo. Rapaz, nem sempre a quantidade é o que vale, não, rapaz. Pod quiz. Pod quiz musical de volta aqui, semana passada, como prometido, foi bem mais difícil, né? Vou fazer aqui um flashbackzinho do qual foi a música da semana passada pra vocês ouvirem, olha aí. Que jogo foi esse, Rafa? Flashback. Como é que você não adivinhou, porra? Eu também não sei. Pô, mas quem adivinhou primeiro foi o Gabriel Pyron, retorno de Gabriel Pyron ao Pod Quiz Musical, ele que costumava acertar todas. E também Augusto Barbosa, Renato Sabado, Rafael Kennedy, Ismael Félix e Carlos Baroni. Só 6 pessoas conseguiram acertar, como eu tinha dito que ia ser difícil mesmo. E Essa semana temos mais umzinho para vocês tentarem adivinhar. Ouçam aí. E aí? Começou a familiar. Familiar pra caralho, né? Podquiz musical é foda por causa disso. Fica a dica, fica aí pra vocês no PodQuestBR no Twitter ou no nosso site podquest.com.br no post desse episódio, tentar adivinhar aí. É isso, fechou E3. Cara, eu me sinto até cansado, cara, dessa semana, de tudo que a gente falou de jogos, da celebração da indústria que foi E3, vocês não acham, não? Foi massa. Muito foi maneiro. Tem um pessoal que tá dizendo que a indústria já tá... Como é que é? Ultrapassada, vai morrer. Apocalipse dos games. Apocalipse. Apocalipse. É, achei que... Tá massa, cara. Tá massa, foi, né? Massa. Tá foda, cara. Fallout 4 tá foda. Ghost Recon Wildlands tá... Final Fantasy VII Remake, cara, muita coisa. Horizon, nossa. Vamos combinar de chamar ele só de Wildlands? Vamos combinar mais chamar ele de Ghost Recon? Daí vai deixar você mais confortável. Aí eu consigo jogar ele sem raiva. É. Ó, último shout aqui pra gente fechar, hein? Ó, Felipe Baumel, você mesmo, ouvinte do podcast, você foi sorteado na nossa pesquisa de opinião. Lembra que a gente, né, prometeu dar um jogo da EA, a sua escolha? Já entramos em contato, então você responda pra nós aí, Felipe, com as plataformas que você possui, e a gente vai te falar quais são os jogos disponíveis, vai mandar pra você, e aí a gente vai pedir pra depois você tirar uma fotinha pra gente publicar aqui no podcast. Parabéns, Felipe Baumel, o sorteio foi na sexta passada, divulguei lá no Twitter, e tá feito. Então, fechamos por aqui, que hoje foi um programa muito longo, né? Um abraço pra todos vocês, Liar Lopes, Rafael Cunha, Fernando Seco, agradecem a sua audiência, a sua paciência, e até semana que vem. Tchau!